se condensa e vira nuvem. Como a nuvem se enche, rega a terra. Eu quero ser teu. Eu quero ser pro teu louvor. Eu quero ser teu. Eu quero ser pro teu louvor.